Tudo o que há de mais belo e de melhor na vida, eu quero lhe desejar nesta data tão importante, o seu aniversário. Sei que a cada dia podemos melhorar, dar um sentido novo à vida. Mas só sentimos que andamos bastante e fizemos algo grandioso quando estamos comemorando mais um aniversário. Tenho a certeza de que, além de ser um grande dia a ser comemorado, haverá bastante meditação e amadurecimento de várias partes. Mais uma vez, tenha certeza dos meus votos de realizações, de crescimento e muitas felicidades. Agradeço de coração a oportunidade de conviver com você e de fazer parte do seu dia a dia. Sendo o seu dia, sinta que você é muito importante para mim e que torço para que você alcance seus objetivos, contando comigo sempre que necessário. Meus votos de felicidade e muita paz. Parabéns, minha nora. Feliz aniversário!